de Deus nessa vida é muito provado. Surgem problemas por todos os lados, tentando sua fé esfriar. Mas Deus é fiel e não deixa o seu povo sozinho. Ele vai na frente abrindo caminho e nos garante a vitória total. Pode o inimigo tentar impedir, está derrotado, não vai conseguir. A nossa vitória Deus garante sim. Deus peleja pelo seu povo e faz vitorioso. É só confiar. Deus é poderoso e não falha. É vencedor de batalhas e a vitória nos dá. Ele está com o seu povo em pleno deserto, no momento certo, na hora da dor. Ele diz em sua palavra, posso confiar. Ele está com o seu povo, custa o que custar. Derruba muralhas, acalma a tempestade, desfaz os laços do inimigo atroz. Ele é Deus forte e não perde nunca. E se vem a luta, peleja por nós. Seu povo e faz vitorioso, é só confiar. Deus é poderoso e não falha, é vencedor de batalhas e a vitória nos dá. Ele está com o seu povo em pleno deserto, no momento certo, na hora da dor. Ele diz em sua palavra, posso confiar. Ele está com o seu povo, custa o que custar. Derruba muralhas, acalma a tempestade, desfaz os laços do inimigo atroz. Ele é Deus forte e não perde nunca. E se vem a luta, peleja por nós. Ele está com o seu povo em pleno deserto, no momento certo, na hora da dor. Ele diz em sua palavra, eu posso confiar. Ele está com o seu povo, custa o que custar. Derruba muralhas, acalma a tempestade, desfaz os laços do inimigo atroz. Ele é Deus forte e não perde nunca. E se vem a luta, peleja por nós. Peleja por nós. Deus peleja por nós.